CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04. Muito bom dia a você que está chegando agora aqui na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 28 de fevereiro de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Foz do Iguaçu Futebol Clube surpreende Atlético Paranaense e bate o agora desafeto por 1 a 0 fora de casa na Arena da Baixada. Foz Cataratas Futsal perde para o Blumenau e disputa a decisão de terceiro lugar agora contra o Umuarama na Copa Cataratas. Foz do Iguaçu Black Sharks estreia neste sábado no Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Foz Cataratas Futebol Feminino elimina o Botafogo na Copa do Brasil. Corrida da Mulher já está com inscrições abertas em Foz do Iguaçu. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje nas quadras, falando de voleibol. Em sua segunda partida no ginásio Costa Cavalcante, na noite do último sábado, o Foz do Iguaçu Voleibol foi derrotado pelo Bento Vôlei do Rio Grande do Sul em jogo válido pela quarta rodada da Superliga B de vôlei masculino. A partida teve grande presença de torcedores nas arquibancadas, mas também porque coincidiu com um protesto realizado por trabalhadores da rede estadual de ensino que levaram ali várias faixas alusivas à greve às arquibancadas do ginásio Costa Cavalcante. Apesar do apoio do público, o Foz do Iguaçu não foi páreo para o bom voleibol praticado pela equipe gaúcha, que lidera a Superliga B. O placar de 3-7-0 a favor do Bento Vôlei foi construído com as parciais 25-14, 25-22 e 25-22. O próximo jogo do Foz será hoje em casa, no Costa Cavalcante, num horário alternativo, um pouco diferente devido à final da Copa Cataratas, marcada para a mesma hora original e também para o mesmo lugar. O jogo contra o Blumenau será às 4 da tarde, com portões abertos. O time da Fronteira é o sétimo colocado na Superliga B, com uma vitória e 3 derrotas. O Blumenau é o sexto, com uma vitória a mais, ou seja, 2 vitórias em 4 jogos. E já está em andamento, neste instante, no ginásio Costa Cavalcante, a decisão de terceiro e quarto lugar da terceira Copa Cataratas de Futsal, com duelo paranaense entre Foz Cataratas e Umuarama. No primeiro confronto entre as duas equipes, na fase de grupos, melhor para o Foz, que venceu pelo placar de 3-1. Na noite de ontem, o Umuarama foi superado pelo Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, pelo marcador de 5-1, com direito à virada da equipe gaúcha, que começou perdendo. Já no jogo central da noite, por sua vez, o Foz Cataratas enfrentou o Blumenau de Santa Catarina e foi derrotado pelo placar de 3-1, mantendo pressão até o último minuto, até o minuto final, quando perdia ali por 2-1, resolveu usar a tática do goleiro Linha. Desta vez não funcionou, acabou sofrendo o terceiro gol. A grande final da Copa Cataratas, com portões abertos também à população, acontece às 7 da noite no ginásio Costa Cavalcante, colocando frente a frente as duas melhores equipes da competição até agora, o Blumenau e o Carlos Barbosa. Na primeira fase, esses times se encontraram no grupo B da competição, na ocasião goleada para o Carlos Barbosa pelo placar de 4-1. Já estão abertas as inscrições na loja Adidas do Shopping Cataratas para a quarta corrida e caminhada da mulher em Foz do Iguaçu. Este evento, que acontece em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será, neste ano o Dia Internacional cai num domingo, será então precisamente, especificamente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tem duas categorias, uma corrida de 8 quilômetros e uma caminhada de 4 quilômetros ali na região da Vila A. A promoção é da Associação dos Corredores de Foz do Iguaçu, a Correfoz. A largada acontece às 8 horas da manhã do dia 8, domingo, no gramadão da Vila A, e podem participar não apenas mulheres, mas também homens. A idade que se pede é que se tenha no mínimo 12 e no máximo 80. Os homens poderão participar das disputas por casal ou então individualmente, mas no caso dos homens participando individualmente, a prova não terá caráter de competição, apenas de participação. Será feito sorteio de brindes e também premiação para os 5 primeiros colocados em cada categoria, que no caso são as categorias mulher e categoria casal. A entrega do kit do atleta será na loja Adidas, ali no shopping. Os participantes podem retirar o material no sábado, véspera da prova, das 10 da manhã até as 10 da noite. Informações? Vamos lá, anote o telefone aí. 3523-1261, vou repetir o número, 3523-1261, ou através de um celular de contato direto ali com o pessoal da Acorrefós, que é o 9976-2906, 9976-2906. Vamos falar agora de canoagem. Engenheiros e técnicos da Prefeitura de Foz do Iguaçu realizaram nesta semana a instalação de 3 bombas de água submersas no canal do Lago de Itaipu, onde os atletas da canoagem brasileira, da Seleção Brasileira de Canoagem, fazem treinos. Como a seca dos rios acabou provocando a baixa no reservatório e, consequentemente, também a diminuição no volume de água ali no canal, esse sistema de bombeamento irá abastecer o canal de Itaipu e garantir a prática do esporte. Em abril, agora, Foz do Iguaçu vai sediar o Campeonato Mundial Júnior e também o Sub-23 de canoagem Slalom. No final do ano passado, houve a assinatura de um convênio entre o município e o Ministério do Esporte para que fosse feito, então, esse projeto, investindo aí com o governo federal na garantia da prática da canoagem aqui na Terra das Cataratas. As bombas estão em fase de teste e a expectativa é que até a próxima semana deve ser feita aí uma avaliação do funcionamento de cada uma para que a operação torne-se, então, permanente. Foz do Iguaçu é a casa da Seleção Brasileira de Canoagem. Vamos falar de futebol americano. Campeão da Liga Nacional em 2014, o Foz do Iguaçu Black Sharks estreia hoje no Campeonato Paranaense, às 14h, no campo da Vila A, contra a equipe do Paraná HP de Curitiba. Durante a semana, os Sharks realizaram treinos no local, de olho na primeira partida oficial da temporada 2015. Ao todo, 46 atletas estão inscritos para a disputa do estadual, incluindo 5 estrangeiros. Um deles é o mexicano Davi Antônio Paes, o Azteca, que jogou no Black Sharks em 2014 e decidiu retornar para este ano. Os outros mexicanos são o Ahmed Saib Pérez Nicolás, Juan José Gorostiaga, mais conhecido como Chucky, Josué Adrián Hernández, mais conhecido como Tomboy, e o Arturo Sanchez Cholico, esse que foi o último a chegar aqui à Terra das Cataratas. Outro destaque do jogo de hoje será a atuação de 2 atletas de nome Marcos. O Marcos Vasconcelos, presidente do time, e seu filho Marcos Eugênio. Pela primeira vez, pai e filho jogarão lado a lado, marcando aí as duas gerações que fazem a história do futebol americano aqui na Terra das Cataratas. 10h11, futebol feminino agora na pauta do CBN Foz Esportes, jogando na tarde de quarta-feira no estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. Foz Cataratas eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futebol Feminino. No jogo de ida, o Botafogo havia vencido pelo placar de 2-1, e para avançar à próxima fase, o time iguaçuense precisava de uma vitória simples, que veio apenas no sufoco, nos instantes finais do segundo tempo, com a jogadora Camila marcando 1-0 já aos 42, 43 do segundo tempo e assegurando a classificação. Nas quartas de final, bom, não se sabe ainda quem o Foz Cataratas vai enfrentar. Isso porque, originalmente, o adversário do Foz Cataratas sairia do confronto entre o time do Genos de Rondônia e as equipes do União de Alagoas ou América de Pernambuco. Quem passasse dali iria enfrentar o Genos de Rondônia para definir, então, quem seria o adversário do Foz Cataratas. O problema é que houve ali uma série de situações judiciais envolvendo o Genos de Rondônia, uma escalação irregular de atletas, enfim. É algo que está sendo decidido ainda pelos tribunais e, portanto, ainda não sabemos quem será o adversário do Foz Cataratas na fase de quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que a equipe iguaçuense já conta com um título da Copa do Brasil de Futebol Feminino no ano de 2011 e também um vice-campeonato conquistado em 2010. Na primeira fase da competição, o Foz Cataratas eliminou a Chapecoense de Santa Catarina fora de casa, sem necessidade do jogo de volta, uma goleada por 6-0. Mas o grande destaque da semana, isso é inegável, foi a vitória do Foz do Iguaçu Futebol Clube sobre o time principal do Atlético Paranaense em Curitiba, na Arena da Baixada, na abertura da sexta rodada do estadual. O time de Foz chegou à partida cheio de problemas com as lesões dos atacantes baiano Thiago Henrique e Negreiros, a contusão do meia Safira, que infelizmente está fora do estadual, a suspensão dos outros dois atacantes, Renatinho e Edinho, expulsos na derrota por 1-0 contra o J. Malucelli, e também a perda dos 5 atletas que o Atlético havia emprestado para o Foz e decidiu chamar de volta após o brusco rompimento da parceria entre as equipes. Em entrevista ao programa CBN Foz, antes do jogo de quinta-feira, o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Osma, deu sua versão a respeito do encerramento da parceria, que não durou nem mesmo um trimestre. Um ato impensado do lado do presidente Petralha, não tinha nada que misturar as coisas. O Foz estava apoiando o presidente Hélio Cury desde a última eleição e não deixaria de apoiá-lo para essa eleição. O Atlético Trio de Ferro, o Atlético Paraná e Curitiba têm interesses próprios, eles querem pôr um presidente deles que comande a federação e que faça o gosto dos três clubes grandes da capital. Então o Foz é contrário a isso, como os times do interior e a grande maioria dos clubes. Então não tem justificativa ao Foz ir apoiar esse candidato. O Petralha não gostou e, por retaliação, tirou os jogadores do que estavam no Foz, prejudicando a sua própria equipe, porque, na verdade, são bons jogadores que estavam na disposição do Foz e que poderiam aparecer e valorizar o próprio passe. Infelizmente, foi uma atitude pequena de um presidente de um grande clube que é o Atlético. Eu sempre gosto de frisar, Guilherme, o Foz é um time pequeno, mas toma as atitudes de time grande, sempre honrando seus compromissos, seus contratos. E nós não deixaríamos de fazer isso dessa vez, não iríamos abaixar a cabeça para o Atlético de forma nenhuma. Portanto, as palavras de Arif Osma atribuindo esse rompimento, né, da parceria a disputas políticas ali pelo comando da Federação Paranaense de Futebol. E para suprir as perdas no elenco, o time do Foz correu ao mercado, contratou jogadores e conseguiu regularizar vários deles ali já para o meio da semana. Estavam disponíveis no banco os atacantes Ícaro e Madison, bem como o lateral esquerdo Rafinha e o lateral direito Eduardinho. Ícaro, inclusive, foi titular ali na partida contra o Atlético. Já o atacante Quirino e também o Giovani, esse último que veio da base do Santos, lá de São Paulo, terão condições de jogo já para a próxima partida. Em sua conversa com a equipe CBN antes do jogo contra o Atlético, Arif Osma falou sobre sua expectativa para o duelo, no qual o rubro-negro estrearia para complicar ainda mais a missão do Azulão da Fronteira, seu time principal na temporada 2015. Fazer uma boa partida, né, Guilherme? Eu digo, aquele jogo que nós jogamos contra o Curitiba em casa, alguém imaginava o Foz poder vencer o Curitiba? Nós queríamos que o Foz jogasse bem, saísse de campo de cabeça erguida, que desse orgulho para o povo iguaçuense. E foi isso que aconteceu naquele jogo, só que com um plus a mais, que foi uma bela de uma vitória contra o Curitiba. Então aqui eu espero a mesma coisa, com os pés no chão, que o Foz jogue dignamente, jogue de igual para igual com o Atlético, e seja qual for o resultado, a gente possa sair de cabeça erguida dentro do campo, não envergonhado por ter feito uma má partida, e sim uma boa partida. Se ganharmos, empatarmos ou vencermos, Deus sabe o que destina para a gente. E as preces do Arif, que terminou o jogo ajoelhado no camarote destinado à diretoria do Foz, foram ouvidas. Na noite em que a torcida rubro-negra pôde ver o teto retrátil da Arena da Baixada quase concluído, o barulho de gol que se ouviu no estádio, narrado pelo Luiz Augusto Xavier, do Premier, foi do time da Fronteira. Ah, vai travar, sustentou de cabeça! Gol! Iguaçu, na cobrança do escanteio que veio da direita, o zagueiro Wesley subiu a queima-roupa, sem chance pro Everton. Tá aí, você viu a torcida do Foz, olha mais uma vez o lance, ó. Pegou bem que o Everton tentou, ainda foi na bola, tocou com a mão esquerda, mas a bola entrou. 27 minutos, primeiro tempo de jogo. Wesley, camisa número 4, você vê comemorando aí. Foz do Iguaçu 1, Atlético 0. Esta narração do Luiz Augusto Xavier, então, ao gol do Wesley nesta vitória por 1-0, conquistada pelo Foz com grande atuação da linha defensiva, que até marcou o gol, né? O Foz do Iguaçu Futebol Clube conseguiu seu segundo triunfo em 2 jogos contra os grandes da capital, já tendo vencido o Coritiba na quarta rodada por 2-0 no estádio do ABC. Próximo jogo do Foz pelo estadual será em casa no dia 8 de março, um domingo, contra o vice-campeão Maringá, no estádio do ABC, expectativa de casa cheia. E dando sequência à sexta rodada do Campeonato Paranaense, o Paraná Clube recebeu na noite de ontem a equipe do Nacional de Rolândia, que até agora não pontuou na competição e segue sem pontuar, pois perdeu pelo placar de 3-1. O Paraná Clube foi a 10 pontos e ultrapassou o Foz na tabela de classificação, assumindo a quinta posição e deixando o Foz provisoriamente em sexto com 9 pontos. Amanhã, domingo, outros 4 jogos, todos às 4 da tarde, fecham a rodada do Paranaense. Jota Malucelli contra o Operário lá no Eco Estádio em Curitiba, Maringá e Rio Branco no estádio Willie Davis, Coritiba e Prudentópolis e também Londrina e Cascavel. Esse jogo Coritiba e Prudentópolis acontece em Prudentópolis e Londrina e Cascavel no estádio do Café em Londrina. O Jota Malucelli lidera com 13 pontos, o Coritiba é o segundo colocado com 12 pontos até o momento no Campeonato Paranaense. E vamos fazer um repasse também a respeito aí de jogos de outros campeonatos estaduais, de times que temos grande quantidade de torcedores aqui na região de fronteira. E vamos começar com o Campeonato Paulista, onde neste fim de semana, inclusive, você acompanha transmissões aqui nas ondas da CBN Foz. Para hoje, sábado, tem o duelo entre Palmeiras e Capivariano a partir das 18h30 na Arena Palmeiras. Você acompanha a transmissão aqui nas ondas da CBN Foz. Amanhã, domingo, Rio Claro recebe o São Paulo às 4 horas da tarde. O Corinthians enfrenta o Mogi Mirim às 4 horas na Arena Corinthians. E também o Santos joga contra a Linense às 18h30 da tarde no Pacaembu. Com relação ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, hoje tem Vasco e Bangu às 4 horas da tarde. Amanhã, clássico Botafogo e Flamengo no Maracanã. E o Fluminense joga contra o Rezende em Volta Redonda às 18h30 da tarde de domingo. Times de Minas Gerais, o Cruzeiro joga contra o Tupi hoje às 4 horas da tarde na cidade de Juiz de Fora. O América Mineiro enfrenta o Independência às 18h30. Ou melhor, América Mineiro no Independência enfrenta a Caldense às 18h30. O Atlético Mineiro amanhã joga contra a equipe do Guarani às 4 horas da tarde. Campeonato Gaúcho, onde Grêmio e Inter têm preocupado seus torcedores com o desempenho. Veja só, São José e Ipiranga são os líderes do campeonato. Aliás, São José, Ipiranga e Cruzeiro, porque o Internacional é o quarto e o Grêmio é o oitavo na classificação do Campeonato Gaúcho. Pois bem, neste fim de semana, domingo, clássico Grenal, 18h30 da tarde, no Beira-Rio. Estas aí as tabelas, né, os jogos previstos para os times aí representados por grande quantidade de torcedores aqui na fronteira. Eu falei do América, o América, claro, não tem muitos torcedores aqui na região de fronteira, mas aí fica o registro também quanto a esse time tradicional do estado de Minas Gerais. E neste fim de semana você ouve na programação da Rede CBN uma rodada aí do Campeonato Paulista de Futebol. Hoje temos a partida do Capivariano, né, São Paulo e Capivariano. Amanhã, domingo, a partir das 3 horas, a bola rola para, ou melhor, 3 horas começa a transmissão. Bola rolando às 4 para Corinthians e Mogi Mirim, na sequência Santos e Linense. Hoje aí você acompanha esta partida pelo Campeonato Paulista a partir das 5h30 da tarde. Começa a jornada, 18h30 começa o jogo. Palmeiras e Capivariano é a partida que você confere aqui na rádio que toca notícia. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes de hoje, sábado 28 de fevereiro de 2015, os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares, eu volto às 11 horas da manhã com o programa CBN Turismo.